Áries. Humberto Martins é também do seu signo de Áries. Ariano, Ariana, preste bem atenção. Não existe negócio sem erros. Para ter sucesso profissional, você precisa se basear nas falhas que cometeu. Por isso, acorde para a realidade e trate de usar de forma inteligente a sua criatividade. Em vez de lamentar o que perdeu, saia em busca de novas oportunidades. E com o amor está tudo bem. Sua cor é vermelha e o seu número de sorte é o 4. Touro. Jorge Beijor é também do seu signo de touro. Meu amigo, minha amiga, fique de olho aberto para que seu relacionamento não se perca nas lutas pelo poder. O que você e a pessoa querida precisam fazer agora é entrar em um acordo para viver uma vida mais gostosa. Olha, a fase difícil, porque passou no trabalho, já está com os dias contados. Portanto, fique tranquilo. Sua cor é ferrugem e o 19 é o seu número de sorte. Gêmeos. Fernanda Souza é também do seu signo de gêmeos. Hoje, não deixe a rotina tirar sua concentração. No trabalho, dê atenção às grandes e às pequenas tarefas, pois um erro banal poderá lhe trazer sérios prejuízos. E na vida 2, você deve sonhar, mas não muito alto. Para poder saborear as boas coisas, é preciso um certo tempo. Sua cor é amarela e o 49 é o seu número de sorte. Fique ligado, daqui a pouco, previsões astrais para Câncer, Leão e Virgem. Não é por acaso que está a ouvir estes certos musicais. Se reparar, nenhum deles é cantado nos idiomas que estamos acostumados a ouvir, português ou inglês. E é disto mesmo que vamos tratar no programa Musicália. Durante 30 minutos por semana, Carlos Bonaparte trar-lhe-á melodias que, embora sejam cantadas noutros idiomas, como húngaro, croata ou alemão, têm muito para nos contar. Venha ouvir e sentir a música de uma outra forma. Musicália, aos domingos, das 6h30 às 7 da tarde, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Câncer. Babi é também do seu signo de câncer. Para não ter problemas futuros, procure levar a vida mais a sério. Baseie seu relacionamento na compreensão para manter a afetividade mais aquecida. Agora, quanto ao trabalho, não se preocupe com o que os colegas vão dizer. O que importa agora é o respeito que os seus superiores têm por você. Sua cor é branca e o seu número de sorte é o 16. Leão. Osmar Prado é também do seu signo de leão. Leonino, leonina, por mais que você transborde de energia, saiba que seu organismo não é de ferro. Para manter a saúde equilibrada, ouça os sinais emitidos pelo seu corpo. Agora, no trabalho, fique tranquila, pois você sabe resolver as coisas sem prejudicar ninguém. Agora, no amor, o clima é de total harmonia. Sua cor é azul e o seu número de sorte é o 15. Virgem. Cássio Gabos é também do seu signo de virgem. Saiba, virginiano, virginiana, que quando algo não vai bem no trabalho, a tendência é o mau humor. Não caia nessa. Planeje um jeito para enfrentar uma pequena tempestade que os astros anunciam para você. Sair com os amigos e com a pessoa querida vai também lhe ajudar e muito. Sua cor é bege e o seu número de sorte é o 5. Fique ligado. Daqui a pouco, previsões astrais para Libra, Escorpião e Sagitário. Estes são números de pessoas, mas mais do que isso, são os nomes das canções. Às segundas, às 6:30 da tarde, com Nuno Miguel, no Canal 1. Miguel Falabella é também do seu signo de Libra. Para que uma situação desfavorável não se prolongue, planeje sua vida, enfrente os problemas e não deixe para amanhã o que pode resolver hoje. Adiar as coisas é bobagem. Converse com a sua companheira ou companheiro e não tenha vergonha de pedir uma ajuda. Sua cor é amarelo-ouro e o seu número de sorte é o 55. Escorpião. Belchior é também do seu signo de Escorpião. Fique de olho na sua carreira profissional. Se você está à procura de uma vida mais confortável, pare e verifique o caminho que deve trilhar. Mas muitas vezes é preciso se arriscar para conseguir um maior espaço no trabalho. Os astros lhe reservam um futuro brilhante em todos os sentidos. Sua cor é vinho e o 32 é o seu número de sorte. Sagitário. Elizabeth Savala é também do seu signo de Sagitário. É bem verdade que passear e agitar faz parte de sua forma de ser. Isso é bom e ajuda a liberar o nervosismo. Mas pare e pense, esse seu ir e vir pode complicar sua conta bancária. Reserve uma quantia para o lazer e não ultrapasse as medidas, senão você poderá vir a se arrepender. Sua cor é lilás e o seu número de sorte é o 16. Já já voltamos com as previsões para Capricórnio, Aquário e Peixes. Às terças, às 19:15, vamos viajar por ruas e cidades. De Paris couche sur ma chanson. À Paris, les amants s'aiment à leur façon.

¿Qué opinas? O sea, ahora que escuchaste más seguidas varios géneros musicales, varias... ¿Ya tienes alguna idea? ¿O aún te es difícil decir cuál más te gusta? Sinceramente, me encanta un poco de todo, por decir así. ¿Será que la gente sabe en realidad cómo planear ese viaje? O sea, el clásico es escoger un destino así de esos en internet y después se va en avión, que es lo más rápido. Este virus de ébola supuestamente había sido erradicado en los años 70. Ya no habría. Sí, y reapareció. Es exactamente lo que digo. Y ahora con más fuerza. Os assuntos internacionais do momento são discutidos aqui. Puerto Internacional, às terças, às 10 da noite, com locução espanhola no Canal 1. Justiça em cena. Suspense. Drama. Comédia. História. O direito é coisa de toda hora, na vida de todo mundo. Comece agora Justiça em Cena, a radionovela da Rádio Justiça. Episódio da semana, antes só do que divorciada. Tô bem de baixo pra poder subir, tô bem de cima pra poder cair, tô dividindo pra poder sobrar, desperdiçando pra poder faltar, devagarinho pra poder caber, bem de leve pra não perdoar. Tô estudando pra saber ignorar, eu tô aqui comendo para vomitar. O Diógenes pediu a Glória em noivado e ela aceitou. E agora apareceu o Armando, o ex-marido da Glória, pedindo que ela assine os papéis do divórcio. E, em vez de ficar feliz, a Glória simplesmente surtou com a notícia. Tá vendo? Você ainda gosta dele, Glória. Por isso, eu tiro meu time de campo. Tira o seu time de campo? Como assim? Estou terminando o nosso noivado aqui e agora. Mas de hoje... Adeus. Tá vendo, Armando? Tá vendo o que você fez? Você acabou com o meu noivado. Que acabei o quê? Foi essa sua neurose que fez o favor de te deixar solteira. Solteira não, né? Encalhada. E por que você quer tanto esse divórcio, hein? Só pra dar o seu sobrenome àquela odalisca infanto-juvenil? Olha aqui, fique sabendo que a odalisca... quer dizer, eu digo, a Marcinha, ela não tem culpa do fim do nosso casamento, tá? Eu me separei de você por livre e espontânea vontade. Só depois é que eu conheci a Marcinha. Quando? 5 minutos depois? Ah, isso aí também não veio ao caso. Ah, vem ao caso sim. Porque ninguém tira da minha cabeça que você já tinha um caso com ela. Isso daí faz alguma diferença agora? Claro que faz. Porque eu não vou dar o divórcio pra um adúltero como você. Olha, você sabe que eu posso ir à justiça pedir o divórcio, você não sabe? E mais, hein? Casada comigo, você não vai poder se casar com esse seu noivo. Eu nem queria me casar mesmo. Mas ele queria, não queria? Queria. E você acha que ele vai te aceitar de volta casada comigo? Não, Armando, ele não vai me aceitar de volta se eu estiver casada com você. Então, será que dá pra você assinar essa papelada do divórcio de uma vez por todas, hein? Tá bem, traste. Me dá aqui esses papéis. Não, não precisa nem ler. Basta assinar. Basta assinar. Claro. Da última vez que eu assinei sem ler um documento, você quase me vendeu pra um califa maluco do Egito. Olha, primeiro, o califa era da Líbia. E depois... Que cláusula é essa, Armando? Qual? Essa pequenininha aqui? Ah, isso aí é uma bobagem. Uma bobagem? Você... Você quer que eu abra mão de metade da nossa casa que eu te ajudei a construir? Ajudou? Ajudou nada, que o dinheiro da obra saiu do meu bolso. E o bom gosto saiu do meu bolso. Quem é que pagou pela decoração? Olha, se quiser, pode ficar com aquela girafa dourada que você enfiou na sala. Eu vou ficar com a girafa, com o tamanduá prateado e com a metade da nossa casa, seu ladrão de ex-mulheres. Vai sonhando. E você se prepare, Armando, que eu vou ser o seu pior pesadelo. Eu tô te explicando pra te confundir. Eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar. Tô ficando cego pra poder guiar. Saibam o que vai acontecer amanhã, no próximo capítulo de Antes Só do Que Divorciadas. Tô iluminado pra poder cegar. Tô ficando cego pra poder guiar. Suavemente pra poder rasgar. Justiça em Cena, a radionovela da Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Saideira da banda Skank foi escolhida como tema de abertura da próxima trama global no horário das 7. Alto Astral irá substituir Geração Brasil a partir do dia 3 de novembro. Essa será a primeira novela solo de Damião Ortiz, que contará com a supervisão de Silvio de Abreu. Já a direção será de Jorge Fernando. Os papéis principais ficarão com o Sérgio Guizé, o Kaique Bittencourt, Tiago Lacerda, fazendo Marcos, e Natália Dill, a Laura. No mundo da fama! O filme Tim Maia, baseado na vida do cantor homônimo, acaba de ganhar seu primeiro trailer oficial. O vídeo traz imagens do artista vivido por Robson Nunes em sua versão jovem e Babu Santana na versão pós anos 70, batalhando para conseguir gravar seu primeiro disco em parcerias com Roberto Carlos e em seu relacionamento com Janaína, interpretada por Aline Moraes. Baseado na biografia Vale Tudo, O Sonho e a Fúria de Tim Maia, a obra que começou a ser rodada em junho de 2013, tem previsão de lançamento para o dia 30 de outubro. No mundo da fama, o grupo Sorriso Maroto liberou nesta semana o primeiro episódio da websérie que contará os bastidores de seus dois últimos trabalhos, o EP Riscos e Certezas e o DVD Sorriso Eu Gosto. O primeiro chegou ao mercado no segundo semestre de 2013 e o segundo foi gravado em agosto desse ano no Maracanãzinho. Os primeiros registros são da turnê que os pagodeiros fizeram pela Europa. No mundo da fama, muito cuidado ao pesquisar materiais sobre Michel Teló na internet. Se não tomar cuidado, você poderá ser exposto a uma infinidade de ameaças do mundo virtual. Mas calma, esse primeiro parágrafo foi bem sensacionalista e não corresponde muito à realidade. A menos que você saiba o que está fazendo. McAfee, uma das maiores responsáveis por sistemas de segurança na internet, divulgou um ranking inusitado. Nele estão listados os artistas mais perigosos da internet. Explicando, há pessoas mal intencionadas que se aproveitam da popularidade de personalidades do mundo musical para espalhar ameaças como spyware, adware, spam, phishing e vírus. No mundo da fama! A cantora Ana Carolina, que recentemente completou 40 anos, mostrou que sabe valorizar o trabalho de seus fãs. Esta semana, a artista compartilhou em sua página oficial do Facebook um vídeo criado por uma fã que apresenta os melhores momentos de sua carreira. 15 anos em 3 minutos e 15 segundos, por Tata Nunes, postou Ana Carolina. o vídeo que mostra imagens da cantora mineira em diferentes apresentações e momentos de descontração já conquista mais de 2 mil visualizações no YouTube. Filosofia, psicologia, teologia. As três ciências fazem trilogia analítica, uma extensão da psicanálise elaborada por Norbert Kepp. É ele o protagonista deste espaço radiofónico que lhe levamos às quintas-feiras, às 18h30, para refletir. É uma visão diferente e inovadora do mundo que não pode ser deixada de parte. Homem Universal, às quintas-feiras, às 18h30 da tarde, no Canal 1. Feita de histórias de amor e de melodias que tocam o coração, a MPB abre as portas da manhã do Canal 1. Às 9 da manhã, de segunda a sexta, pela mão da Target Radios, trazemos-lhe 60 minutos de música popular brasileira. MPB. Target Brasil. De segunda a sexta, às 9 da manhã e com 60 minutos de duração, aqui no Canal 1. Os ouvintes são peças fundamentais para todas as rádios e por isso achamos importante dar voz a quem nos ouve. Semanalmente, Carlos Bonaparte apresenta Sala 5, um programa que junta a participação dos ouvintes com música variada. Faça uma dedicatória, deixe a sua mensagem. Faça-se ouvir na Sala 5, aos sábados, às 5 da manhã, no Canal 1. Às quintas-feiras, pelas 9 da noite, temos algo espetacular para si. Músicas, todas gravadas ao vivo durante 30 minutos, com a locutora Adriana Pequeno. Espetacular! É o espetáculo no ar, às quintas-feiras, 9 da noite, no Canal 1. Leitura em Dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária. Com António Ferreira e Sérgio Xavier. Seja bem-vindo a mais uma leitura em dia. Estamos a abrir mais uma semana de emissões e nada melhor do que uma proposta no domínio da poesia de Jorge de Sena. Hoje propomos Dedicácias. A edição é da Guerra e Paz. Estamos a assistir a uma febre à volta da figura de Jorge de Sena, o grande contestatário, o grande homem da cultura e da literatura. Sabe-se que Jorge de Sena se auto-exilou no Brasil porque para ele era insuportável este país e este ambiente abafado que tudo tolhia, principalmente que isso será mais tarde visível até neste próprio livro de Dedicácias, no discurso que ele apresenta, que normalmente a figura convidada é dada a possibilidade de explanar e construir na cerimónia do 10 de junho. Fica já aqui o alerta que este livro de Dedicácias é complementado com a reprodução deste discurso feito em 1977, escrito em Paris, por sinal, e onde aí Jorge Sena, já lá iremos depois no final da apresentação deste livro, aos tópicos que ele desenvolve. Mas dizíamos nós que Jorge Sena auto-exilou-se no Brasil, depois mais tarde vai para os Estados Unidos, onde a primeira universidade que trabalhou foi a Universidade do Wisconsin, até terminar a sua carreira académica em Santa Bárbara, na Califórnia, e formando aí o Departamento de Estudos Luso-Brasileiros e Ibéricos de Literatura e da Cultura. Jorge Sena foi sempre um homem magoado com o país. Era um homem que, de feitio complicado, por uma razão muito simples. Era engenheiro de formação, mas era um homem obcecado pela literatura e pela cultura. e viu sempre as portas da Universidade da Academia Portuguesa fechadas, que, segundo ele, eram fechadas exatamente por inveja, por aquelas coisas miseráveis que são típicas dos portugueses, a mesquinhice, no fundo, que os outros homens viam, os outros intelectuais à época, viam Jorge Sena como um possível rival que os iria afastar das luzes da ribalta. Verdade, mas também um pouco de exagero por parte de Jorge Sena. A lei era como era, Portugal não era propriamente os Estados Unidos, percebeu-se também com Agostinho da Silva a vontade de reformar a Academia Portuguesa, mas o que é facto até hoje, a Universidade Portuguesa, seja ela a de Lisboa, de Coimbra, do Porto, impede realmente um homem exterior à área de formação académica a desenvolver a sua atividade. Aqui neste livro Dedicácias, o que é que aparece? Aparece uma das grandes tradições portuguesas, e Jorge Sena assume-o, que é as cantigas de escárnio e maldizer. Jorge Sena tem odes de estimação, o Vitorino Mésio, Costa Pimpão, em Coimbra, Álvaro Salema, uns poetas que não vale a pena aqui dizer o nome deles, mas aqueles mais inteirados destas questões percebem perfeitamente a quem é que ele está a dirigir as farpas, algumas delas com muita força e muita violência. Critica o nascente estruturalismo em 1971, em Paris, surgir como se fosse a luz que iria iluminar a vida. Sabe-se também a quem ele, nas entrelinhas, a quem ele está a criticar. À época nem gostaram de se defender, porque sabiam, de ciência certa, que Jorge Sena iria responder sempre ainda com uma maior violência do que a anterior. De facto, estas figuras não saem nada bem daqui, inclusive a Gulbenkian, a Fundação Carlos de Gulbenkian, e o seu principal administrador, Azeredo Perdigão, que merecem de Jorge Sena realmente uns adjetivos daqueles quase a arraiar a violência e a abjeção totais, no caso. Depois temos o tal discurso de 10 de junho, que ele foi convidado, e onde ele assume o papel de uma forma muito sutil, quase passados 500 anos das errâncias e das agruras da vida sofridas por Camões. O dia 10 de junho é dedicado ao grande poeta português. Jorge Sena diz abertamente e assume-o que Camões é o português mais genial de todos os tempos, um homem incompreendido, um homem perseguido pela Igreja, pelo poder político, mas um homem único. Portugal é incapaz de produzir um homem como ele. E ele também o diz logo a seguir, nessa parte, em que não se quer comparar, mas ao grande Luís de Camões, mas a nossa leitura percebe-se isso. Ele não se assume como o porta-voz dos imigrantes, mas assume-se também um homem corajoso, um homem incompreendido, um homem perseguido, no fundo, porque, segundo ele, iria desfazer aquelas capelinhas instituídas aqui no país que, segundo ele, nós, Portugal, nem sequer merece os portugueses que tem, e aqueles portugueses bons que ainda existem em Portugal, aquilo que lhes resta é sair. É um livro que merece toda a vossa atenção, um exercício que Jorge Sena assumiu, e neste ano, se possível, não recomendo a leitura de Sinais de Fogo, porque por demasiado badalado, mas há um conjunto de ensaios que é O Reino da Estupidez, que, por mais atual, é tal qual o Portugal de 2010, o Portugal que mereceu o olhar sarcástico e feroz de Jorge Sena, que o escreveu há uns 40, 50 anos. Portanto, se encontrarem O Reino da Estupidez, o volume 1 e 2, leiam-no e releiam-no, para aqueles é ler, outros para reler atentamente, e verão que Portugal não mudou absolutamente nada. Sugestão para esta segunda-feira, abrir mais uma semana de emissões da Leitura em Dia de Jorge de Sena. Trazemos então Dedicácias, a edição é da Guerra e Paz. É aquele incentivo para não baixar os braços. Aquela determinação e luta contra a desigualdade que ainda existe. Não é um programa feminista, mas sim, é um programa para elas, para nós, para todas as mulheres do mundo. Mulheres de Esperança, um programa da Rádio Transmundial de Portugal, com transmissão no Canal 1. Mulheres de Esperança, às sextas-feiras, às 20h50, no Canal 1. Mistérios escondem o rock e o indie. Quem são as grandes vozes do passado e as novidades para o futuro? Acompanhe Mr. Music Show, um espaço dedicado a estes dois géneros musicais, o rock e o indie, com especial atenção à mistura de ambos, o indie rock. Sintonize Mr. Music Show todos os sábados, às 3 da manhã, no Canal 1. A música evoluiu muito ao longo das décadas. No meio de tantos novos artistas e temas, é importante revelarmos o que está para trás. Nostalgia, Som e Magia vai buscar ao baú músicas desde os anos 60 até aos anos 80 e ajuda-o a recordar os grandes clássicos. Viaje no tempo com Carlos Bonaparte em Nostalgia, Som e Magia, todos os domingos à meia-noite, no Canal 1. Pergunta de um ouvinte feita pelo WhatsApp. Abre aspas. O que fazer ou o que responder quando o cliente insiste no desconto e acha que o vendedor tem a obrigação de dar esse desconto? Uma coisa que me irrita é quando dou desconto e o cliente acha pouco. Fecha aspas. Boa parte dos clientes pede desconto por um único motivo. Boa parte dos vendedores dá o desconto. Uma das formas de evitar o pedido de desconto é deixar para falar o preço por último. Primeiro, você faz perguntas inteligentes para identificar o que exatamente o teu cliente precisa. Na hora de demonstrar o produto ou serviço, personalize o atendimento e responda às questões que você identificou. Desta forma, os pedidos de desconto serão menos frequentes. Quando você puder dar o desconto, não faça o que a maioria dos vendedores faz. Não dê o desconto máximo logo de cara. Quando você dá o desconto, alguns clientes acharão que você poderá dar mais e, por isso, vão insistir em mais descontos. Vendas não é uma mera atividade de toma lá, dá cá. Existe um mise-en-scène, um teatro, e muitos clientes gostam de interpretar o papel do personagem que sempre leva alguma vantagem. Eu sou Leandro Branquinho e se você quiser enviar sua pergunta pelo WhatsApp, o telefone é 35-8838-1988. Rádio Vendas. Nada é obrigatório porque temos sempre uma segunda via. No Canal 1, a viagem faz-se entre as 14 e as 17 horas. Segunda Via, com Carlos Bonaparte, às segundas-feiras, pelas 14 horas, no Canal 1. Bem-vindos ao Minuto Saúde. A importância da prevenção da osteoartrose. Uma vez que se trata de um problema de saúde associado ao envelhecimento, é essencial que todos aprendamos a ter alguns cuidados, de forma a evitar o aparecimento precoce de artroses. Existem alguns truques que podemos seguir, nomeadamente não permanecer muito tempo na mesma posição, sobretudo em pé ou sentado. Evitar pegar em pesos pesados. Ter uma posição correta quando levantamos pesos, dobrar os joelhos e não a coluna. Evitar a utilização de saltos altos. Manter uma postura direita quando estamos sentados, mantendo as costas direitas. É também importante ter atenção à altura da cadeira e da mesa, para não nos inclinarmos sobre a mesa. Ajude-nos a ajudá-lo. Acompanhe este projeto em www.com.br facebook.com/Minuto Saúde. Send a maniac to catch one. Às terças, às 6:30 da tarde, pegamos no comando para jogar Spectrum, com Nuno Miguel, no Canal 1. Pergunta de um ouvinte feita pelo facebook.com/Leandro Branquinho. Abre aspas. Sou proprietário de uma pequena drogaria. Muitas vezes temos que atender clientes que estão doentes. Uma funcionária que trabalha comigo há um bom tempo tem uma enorme dificuldade para atender. Já expliquei para ela falar de forma mais calma, mas tem hora que parece que ela está brigando com o cliente. O que eu faço? Fecha aspas. Demita. Antigamente, eu procurava dar respostas mais políticas para perguntas como esta. Alguns anos, eu diria para você conversar com a pessoa e explicar a importância de um cliente. Hoje, já vou direto ao assunto. Esta pessoa não tem perfil para trabalhar com atendimento ao público. Ela está no lugar errado. Se parece que ela está brigando com os clientes, talvez seja porque ela não está feliz fazendo o que faz. Você disse que já conversou, que já explicou, e mesmo assim ela continua sendo grosseira. Sabe o que está faltando para você fazer? Escrever uma carta de recomendação para que ela comece a trabalhar em seu concorrente. Ela pode ser honesta, de confiança, mas se trata mal os seus clientes, pode acreditar, ela te dá prejuízo. Todas as pessoas querem, no mínimo, ser bem atendidas. Clientes de uma farmácia ou drogaria, como você mesmo disse, muitas vezes estão fragilizados por uma doença ou preocupação. Para trabalhar com vendas, é necessário ter empatia, ou seja, saber se colocar no lugar do cliente. E na área da saúde, empatia é ainda mais importante. Rádio Vendas. Do vinil ao CD, do analógico ao digital, do passado ao presente, há um mundo à sua espera às portas da Subcave. Subcave, segundas, 10 da noite, com Carlos Cruz, no Canal 1. A ouvir é Irish, música tradicional irlandesa. No Canal 1 dedicamos-lhe 2 horas por semana em Sound Irish, um espaço com locução inglesa que, mais do que a música, aborda a cultura da República da Irlanda. Não perca aos sábados, a partir das 15 horas, com a apresentação de Joe Bollard, Sound Irish, no Canal 1. Você vai ouvir agora Palavras de Fé com Frei Gilvander Moreira. Olá, amigos e amigas. Vamos continuar refletindo sobre a vida a partir da teologia e teologia da libertação. As comunidades eclesiais de base são lugar de ensaio de uma democracia participativa. A dinâmica interna das comunidades eclesiais de base, as SEBs, implica uma mentalidade democrática, pois se fundamenta sobre a participação igualitária de todos os membros, o exercício constante da democracia, quando se fala, quando se discorda, quando se aceita a vitória da maioria, constitui um fator altamente educativo do povo. É talvez neste âmbito que se evidencia a dimensão libertadora da comunidade, pois a libertação não é apenas um conteúdo, mas também uma forma e um estilo de relação não dominadora. A política aparece em seu sentido originário de busca em comum do bem comum, luta pela própria emancipação e transformação da sociedade em direção a formas mais participadas de convivência. Estamos aqui diante de outro tipo de democracia. Não é mais a clássica democracia representativa, definida como delegação de poderes e exercida pelo parlamento, mas uma democracia fundamental, participativa, em que o poder é exercido de forma mais direta e em contínuo contato com a fonte de todo o poder, o povo. Pode haver, evidentemente, representação, porém não substituição. Por causa desta prática democrática, não são poucas as comunidades que já se situam de maneira muito crítica diante dos partidos tradicionais, geralmente de origem burguesa. Por exemplo, centenas de comunidades eclesiais de base de uma diocese elaboraram critérios de preferência diante dos partidos. Os critérios seriam os seguintes: que o partido seja popular de verdade, que defenda os direitos dos oprimidos, que tente mudanças sociais e não se restrinja à sua própria manutenção, que combata todo tipo de ditaduras e poderes opressores, que lute pela independência econômica do país, que tenha uma orientação socialista no sentido de colocar a economia e o poder político nas mãos do povo. As principais formas concretas de práticas comunitárias são as roças comunitárias, as cooperativas de compra e venda, as farmácias comunitárias, os mutirões, trabalho coletivo para construir casas, para realizar tarefas no campo. Tais práticas constituem brotos de uma sociedade alternativa. Poderíamos detalhar mais o significado social e político das comunidades eclesiais de base. Estes traços já nos dão uma ideia de uma mobilização popular autônoma de grande alcance e hoje suficientemente forte para suportar as pressões do status quo interessado na sua manutenção e em seus privilégios. A fé cristã funciona como uma mística poderosa, como uma utopia de grande fôlego que sustenta as ações e lhes confere um peso de eternidade. Uma política não vive de meros manejos e da composição de interesses. É preciso haver uma mística que confira um sentido a todas as tribulações. Um povo sem uma utopia não vive socialmente. Como apagar-se do fascismo, das grandes utopias sociais, capitalista e socialista marxista? Hoje parece que a religião, purificada e melhor articulada com a história, pode oferecer um sentido pelo qual vale a pena viver e morrer. Isto é verdadeiro, pelo menos a nível popular. Fique com essa reflexão, que o Deus da vida nos abençoe. Fique também com um abraço terno de Frei Gilvander e até o próximo Palavras de Fé. Você acabou de ouvir Palavras de Fé com Frei Gilvander Moreira.